cerveja, vai tomar no top, quer beber uma cachaça, vai tomar no top, quer beber um guaraná, vai tomar no top. Tomar no top é genial, você toma no seu top e você fica sensual. Tomar no top é genial, você toma no seu top e você fica sensual. É na barraca de seu Tubia, você bebe o dia todo, você bebe noite e dia. É na barraca de seu Tubia, vende bolo e canjica e também pão de fatia. Quer tomar um guaraná? Vá tomar no top, quer tomar um Red Bull? Vá tomar no top, quer tomar um licor? Vá tomar no top. Tomar no top é genial, você toma no seu top e você fica sensual. Tomar no top é genial, você toma no seu top e você fica sensual. É na barraca de seu Tubia, você bebe o dia inteiro, você bebe noite e dia. É na barraca de seu Tubia, vende bolo e canjica e também pão de fatia. Vai lá, minha gente, vá tomar sua cerveja. Vai lá tomar no seu tobe que você vai ficar genial. Você vai gostar, viu? Quer beber uma cerveja? Vai tomar no tobe. Quer beber um guaraná? Vai tomar no tobe. Quer beber um licor? Vai tomar no tobe. Tomar no tobe é genial. Você toma no seu tobe e você fica sensual. Tomar no tobe é genial. Você toma no seu tobe e você fica sensual. É na barraca de seu Tubia, você bebe o dia inteiro, você bebe noite e dia. É na barraca de seu Tubia, vende bolo e canjica e também pão de fatia. Todo mundo lá em seu Tó, bebendo, comendo e também tomando sua cerveja com seu licor.